movimento organizado. Oh, a caminhada, oh, essa estrada. Eu vira a volta, máfia, gueto organizado. Oh, a caminhada, oh, essa estrada. Eu vira a volta, máfia, gueto organizado. Vários planos já sem sono com meus mano. No cotidiano, maloqueiro rimando pra preto, pra branco. Vou que vou, sente o flow, pode pedir pelo amor. Revira, volta o gueto, olha o respeito que a gente criou. Quem pode, quem vai segurar, quem pode. É um se ligar, explode, otário se fode. Se não representa, corre longe dos que mal me quer. Vou seguir na fé, se liga, se joga. E os mora que fica na sola do pé. Sou que sou na verdade, sou que sou na cidade. Sou que sou gueto, sou que sou, sou que sou, vou que vou. Nego bal, é praxê, tá vendo? A vontade, mau prazer, sou gueto. Respeite a camisa, só sangue vê na fita. Reviro o gueto e organizo a máfia nas batidas. Sobe no som, som que estremece o chão. Só quem tem o dom, dom, respeite a conexão. Oh, a caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. Oh, a caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. Oh, a caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. Faria no esquema ligado em tudo que rola. Estouro a tua panela e devolvo a praga que cê me roga. É por amor que bato de frente sangue. Encaro esse bang na guerra do meu sangue. Sem essa de pose com meu microfone, mando a rima. A base é louca, tô no flow. E a molecada pira. Pior que cê pensa, mais foda do que cê imagina. Não paro no tempo, sigo minha vida. Tenho minha família, pique fênix. Renovo a cada dia, longe dos tira. Te tiro das tira de farinha. Várias pedras já rolou e cê pensou que eu tava panguando. Se enganou, vivo dessa porra, esse é meu trampo. Quem tá de chapéu atolado, levanta a aba, abre o olho. Sai da teoria e vai pra praticar. Aos trancos e barrancos, mais um que tem meu plano. Pode chamar de G.O., gueto organizado, meus mano. Tô, a caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. Fera, aqui é nova era. Vulgo vermelho, elo perfeito. Entre o rap e a favela, esse é meu time. Do bairro ao centro feliz. Então diz e me diz onde fui, como fiz, natural. Preta, preta e tal, te apresento mal. Questão de minutos, pancada só na nota astral. Distante de mim, o semblante me aquece. Só o rap resgata essa chama, inflama perto e segue. Bebiano, bumbi, caixa de teste, teste, teste. Colo plano, traz a planta, me segue, eu vou. Não há palavras, não há limite mais. Rica até o fim, como o Jobim, vale muito ou cinco arrisca. A bola da vez, do mundão, no que há de melhor. Na rua o caos é como um xadrez. Vê só o quarteto que é forte. Os fracos sem sorte, rimando sem corte. Com parça pros lock. Meu abrigo, meu teto, meu tudo, meu submundo. Minha história, puro sem glória. Sigo meu rumo, veja bem. Sou gangueira, gangster, rap, star gang. Dá palavras que vão como vento. Sou do gueto, são quatro diamantes. A caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. A caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. A caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. A caminhada, oh, essa estrada. Revira, volta, máfia, gueto organizado. Virada tem troco. A caminhada, oh, pé na estrada.